E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Ai, tu notou um bug aqui tendo áudio do Batman, que um Batman ele tem um braço maior do que o outro? Não, o Batman tem um braço maior que o outro? É. Punheta. Eu sei que é punheta, mas é um bug que deixou o braço do Batman um bem maior do que o outro nos jogos dele. É, mano, punheta faz isso com as pessoas, tá ligado? Deixa um braço maior que o outro e tal. Cadê o Luigi? Ele ainda não voltou. Ele tá dando a bunda. Sim, ele não pode fazer isso enquanto ele grava o cast. Melhor não. Escola Cristã Internacional. Aí a foto do monte de molequinho com a cartolina escrita homem de verdade não joga videogame. Como assim? Caralho, então você não é um homem de verdade, Pedro Pegninas. Nenhum de nós é, pelo visto. Eu não jogo videogame, desculpa. Jogo apenas Pokémon. Pokémon não é videogame. Ah, Pokémon é vida. Sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. Um Vortex Nerd um pouco diferente. A gente vai gravar todo o primeiro cast do mês, a partir de se esse der certo. A gente vai gravar um cast comentando sobre as notícias que aconteceram no mês anterior, né? A gente vai fazer um resumão dessas notícias. Então ele vai ser um podcast um pouco diferente do que a gente costuma gravar, né? Ele vai ser mais um bate-papo do que uma análise que a gente faz. Assim, se bem que a gente nunca faz análise sobre porra nenhuma. Uma análise sobre os filmes que a gente faz, né? Operação Big Hero 6. E Luigi, o que você achou do filme? Legal. É por aí mesmo. Então, eu sou com o Ramone, eu estou com o senhor Luigi. E aí, galera? E com o Pedroca. E aí, galerosa? Maluco, galerosa. Tá ligado que eu vou te chamar só de Pedroca, né? Pode chamar. O Caco tem um grande dom de saber fazer nomes travestis, né? Não, eu sempre fui bom com apelido, isso é um fato. É, Gravito Boy, abraço. Gravito Boy, Feio Kun. Feio Kun. Hobbit, tipo Alex. Acabou virando uma marca da Alex, Hobbit. Né? Então, apelido sempre foi bom. Agora, nome de travesti é uma skill que eu consegui recentemente. É, mas não deixa de ser uma skill, né? Um level a mais, um level up, né? Então, a gente precisa arranjar um nome pro Paulo do Otaku Nerd, porque a gente fala Paulo, automaticamente a gente pensa no Paulo do Vortex, né? O Paulo do Otaku Nerd, ele não é viadinho? Todo Paulo é meio viadinho. Então chama de Paulo adentro. Como são dois Paulos, o Paulo do Otaku Nerd a gente chama de Paulo Legal e o Paulo do Vortex a gente chama de Paulo Chato. É, coitado do Paulo Chato, né, mano? Dá dó de pessoas assim, que nascem com o dom de serem zoadas. Não é? A gente ama fazer isso, né? Pessoas que nascem com o dom de ser zoados. Se eu falar com o Steve Ralph, não sei. Não, mas o Steve Hawkins, ele gosta de ser zoado, mas ele zoa também. Steve Hawkins, ele zoa? Sim, Steve Hawkins zoa, pô. Você que ele vai no puteiro. Bom, isso ele vai. Vai lá falar com a voz de robôzinho dele. Não, o filho da puta, né? O cara com a voz de robô, né? Ali na cadeira de rodas, ele, além de ter filhos, ele teve duas esposas. Na verdade, ele teve duas esposas, né? Teve, ele traiu a esposa dele com a babá. Não, o Steve Hawkins, ele era bem galinha. Por favor, assistam A Teoria de Tudo, pessoas. É o melhor filme do mundo só porque tem referência a Doctor Who. Só? Só por isso. Pra mim, tudo que tem referência a Doctor Who é excelente. Por exemplo, Looney Tunes de Voltação. Looney Tunes de Voltação. Tem, mano. Looney Tunes de Voltação tem um Dalek. Que é o maior é um Dalek, que é o maior inimigo do Doctor. É um robôzinho que fala Exterminate. Se o cara quer referência a Doctor Who, por que ele não assiste Doctor Who? Não, mano, mas se você já assistiu todos os 50 anos de Doctor Who, é legal você procurar referências. Não é legal quando você pega uma referência do quadrinho da Marvel no cinema? Uhum. É a mesma coisa. Ah, cara, olha aí, você está difamando. Você está desdenhando dos Whovians. Sim, nunca se faça isso, cara. Nunca se faça isso. A frase foi bem colocada. Você está desdenhando de quem é Whovian. Eu só sei que a gente deveria começar a gravar o cast logo. A gente tá gravando, velho. Eu sei, eu digo, ele tá no tema. Ah, no tema? Que tema? esse cast é sem tema. Eu quero impor duas regras aqui nesse podcast. A primeira regra é: não vale pesquisar nada no Google. Qual é essa fonte de pesquisa, então? O Bing. A imaginação. E a terceira é que não existe tema. Pode ser putaria generalizada. Vamos usar um termo que vocês conheçam. Talvez vocês entendam por causa de referência, né? Eu tenho que falar tudo no, na questão do Jovem Nerd pra entrar na cabeça dessa galera. O Alex, ele tá proibido de participar de cast de especulações. Ah, coitado do cara, mano. Porque toda especulação que a gente fazia, Alex, Clube dos Cinco, você acha que deve ter um remake ou não? Eu não sei, ele pode ser ruim, mas ele também pode ser bom. Depende do que eles falam. Caralho, a gente tá especulando, velho. Eu deixo na dúvida. Eu vou deixar em aberto. Esse cast pode ser bom, ele pode ser ruim, caralho. É, se for ruim, não vai pro ar. Ou vai, né? Não tem nada em estoque, ou vai. Ou vai logo pro DVD. É com o Inter. Agora há pouco teve Corinthians e Inter, um tempo atrás aí, pra caralho. Lá na Arena Corinthians, né? Vai, então, Corinthians! E vocês viram esse vídeo do Obama, velho? Não, cara. Não. Ah, vi do Vai, Corinthians. Você não viu, não, Pedro? Não vi. Maluco, o Obama agora aprovou o casamento gay, né? Uhum. Nos Estados Unidos. E um dia antes da colorização do Facebook, tava fazendo uma entrevista coletiva com jornalistas, bibibibababá. E no meio, um cara começou a bater boca com o Obama. Ah, eu vi. E os dois batendo boca, o caralho, o Obama perdeu a linha e chamou os seguranças. Aí a galera que tava em volta, os jornalistas, tipo, todo mundo começou: "Uou!" E no meio dos "uou", você escuta um: "Vai, Corinthians!" É três bagulho que você encontra em qualquer lugar do mundo, tio. Formiga, igreja evangélica e corintiano, tio. Porra, isso é verdade. Qualquer lugar do mundo tem essa desgraça. Mas falando da Arena Corinthians, tem uma rixa entre Corinthians e Inter, porque o Corinthians ganhou o Brasileiro de 2005 em cima do Inter roubado, né? Uhum. Foi? Foi. E o Inter fez um DVD com todos os roubos que a arbitragem fez favorecendo o Corinthians. E ficou conhecido como o Inter como o time do DVD. Tudo que aconteceu com o Inter coloca lá no DVD. E o Inter perdeu pro Corinthians aqui em São Paulo. E do lado de fora da arena do Corinthians tem tipo uns telões, né? Que normalmente passa o nome do Corinthians. E o cara que trampa no estádio tirou o nome do Corinthians e colocou: coloca lá no DVD. Que bosta, cara. O Tite ficou puto, o técnico do Corinthians. Porque ele falou que isso poderia incentivar a violência e o caralho todo. Só sei que... coloca lá no DVD. E o Inter não ganha nada muito. Coloca lá no DVD. Chora que é bom. Não, o Inter ganhou Libertadores 2010. Perdeu pro Mazembe. De 4-1, né? Foi 4-1, não lembro mais. Eu só lembro da dancinha do goleiro lá, do Kidiaba. Ele foi quicando com a bunda lá. Eu tirei muito sarro do Internacional, né? Como todo bom futebolista. Mas essa é a graça da parada. Tira sarro, né, velho? Sim, claro. Tira essa. Meu time tomou de 4 agora, tá ligado? Palmeiras. É. E tem um corintiano lá no trampo que a diversão é eu zoar ele e ele me zoar, tá ligado? Ele foi me cumprimentar e ele esticou assim a mão só com 4 dedos, tá ligado? O Inter escondeu. Filha da puta. É, cara, é normal, cara. É, mano. Isso é legal, isso é gostoso do futebol. Lógico, ó, eu sou você que é corintiano, você me zoa que eu sou São Paulino. Sim, é normal isso. A gente, galera, futebol Paulo, é por paz. São Paulo. Sim, por São Paulo. Lógico, futebol é paz. Eu acho que as pessoas levam muito tudo ao extremo, tá ligado? O Brasil, principalmente. O brasileiro, quando se trata de futebol. Eu não sei se é só o Brasil. Eu acho que o sul-americano. Porque teve aquela parada da Libertadores, do Boca e do River. Sim, é. Do spray de pimenta. Ok, o drone foi genial. Mas que entre nós não é recomendável alguém entrar com um drone num estádio. É, que torcedor brasileiro e argentino é bem doente, né? Não, sul-americano em geral, cara. É, em geral. Colombiano. Os malucos na Libertadores vai bater escanteio. A polícia tem que colocar escudo. É, futebol de várzea, né? Infelizmente. Vortex Nerd sobre futebol. É foda, né? Tudo que você precisa saber sobre o futebol sul-americano conosco. Sim. Vortex Nerd. Caraca, olha só, o Messi faz o quarto gol da Argentina. Caralho. 4-0 pra Argentina contra o Paraguai. Se não fosse o Brasil, ai, ai, ai, ai, ai. Maluco, quando o Messi pega a estrelinha do Mario dele, a estrelinha que tem no Mario Kart, o bagulho fica louco, tio. Tá ligado o Boateng, que ele deu aquele drible desconcertante? Sei. Perguntaram pro Boateng, né, tipo, e aquele drible que você tomou ali? Puta, mano, eu sou um zagueiro contra o Messi, tá ligado? O único jeito de eu parar ele é se me derem um 3-8-1. Caraca, mano. E ainda assim, é capaz dele sair driblando. Eu digo, o Messi é o melhor jogador que eu vi jogar até hoje, cara. Eu devo concordar com você. Messi, seguido por Zidane e Cristiano Ronaldo. Sim, Tsubasa logo atrás. Jogando em São Paulo, né, tio? É, jogando em São Paulo, é verdade. E no Barcelona. Sim, no Barcelona também. E no Nakatsu. Nakatsu Futebol Clube. Nakatsu Futebol Clube. No Nankatsu ele foi pro... maior time do Japão. Maior time do Japão. Time de... escola, não era o Nankatsu? Sim, é. O japonês é... Até na educação os caras estão um passo à frente do Brasil. Incrível, porque os caras utilizam esporte pra atuar tudo, mano. Nos Estados Unidos também é assim, né? Nos Estados Unidos, se você for bem no esporte, você tem uma bolsa garantida, né? Na faculdade. Sim, você não viu recentemente que o cara ganhou bolsa do... nos Estados Unidos que jogava bem LOL, velho? Sério? Sério. Ele ganhou 100% de bolsa lá no... uma das maiores universidades lá por... Jogar LOL. Que agora é reconhecido como... esporte. Lá na... acho que é na China, eu acho. Tem faculdade de LOL. Na Coreia. Isso, na Coreia. Os coreanos que são malucos por LOL. Sim, os coreanos é doido. Maluco. Vai se fuder, tio. Você já viu o grupo coreano? Você já viu o Great Generation, velho? Não, por quê? Mano, você já viu... sabe aquela mina que dança no clipe do Psy? Sei, a Haruna. É. Maluco. Eu tenho a Haruna passando na minha televisão. Você já ouviu jogar LOL, tio? Então, o que você tá querendo dizer com isso, hein, cara? Que a Haruna é gostosinha? Ela é gostosa pra caralho, velho. É, gostosa, mas tem uma coreana que é mais. Não, ok, lógico, mas é só pegar os grupos coreanos, Great Generation, é só pegar o K-pop em geral, tio. Ah, mas as coreanas do K-pop, essas coisas são modeladas pra punheta de coreano, assim como as IKB também. Sim, pra você ver como é a sociedade do Brasil, né? Enquanto na Coreia o K-pop tem uma dança mais sexy, as meninas do IKB também, é pro mesmo motivo, elas já são mais recatadas, porque como o japonês gosta, né? Eu tava até conversando com o clássico do J-Wave, lá no Japão o nível de abuso, né, que tem lá é enorme, né, principalmente no metrô. Sim. E tipo, o japonês não olha, cara, não ajuda, os caras não fazem nada. Os caras querem ver o circo pegar fogo, ou eles ficam quietos na deles, ou simplesmente vão participar do abuso, sabe? Mas calma aí, como é o abuso? O cara chega de fato a comer a mina no metrô? Tem casos que sim, que o cara chega de fato a comer a mina. Ou ao menos passa a mão, que nem no Brasil encoxa. Não, tem lá, é bem, bem punk. Comparado aqui dá até dó, mano. Comparado aos abusos daqui. É um filho da puta o cara faz isso, né? Ah, é um cuzão, mano. Aquele maluco que aqui em São Paulo, que gozou na calça da jornalista do R7. Sim, eu vi, mano. É um filho da puta, velho. Filho da puta. Eu tava vendo um dia desses um vídeo que tá circulando na internet, daquelas pesquisas de gringo que fala, se você visse uma garota que está sozinha, né, foi perdida da mãe, você ajudaria? Sabe esse tipo de pesquisa que a menina vai lá e fala, eu perdi minha mãe, eu tô perdida, essas coisas. Teve essa menina, nesse vídeo a menina foi, falou com o senhor, e aí o senhor falou, olha, eu vou ligar pra tua mãe, você tem o número dela? Tenho. Aí ele foi pegar. Aí chegou um cara estranho, chegou e falou, vamos lá comigo que eu vi a sua mãe lá na esquina. Ih, caralho! É, então, aí o cara que tava fazendo a pesquisa foi pra cima do cara, né, óbvio. E aí chamou a polícia, o cara tava sendo procurado por pedofilia, mano. Os caras deles estavam fazendo um vídeo. Sim, um vídeo de pesquisa. Pra ver se a pessoa ajudaria ou não a criança. E do nada apareceu um pedófilo. Sim, o cara apareceu. Caralho, velho! Pegou a mão da menina e falou, vamos lá na esquina que eu achei sua mãe. Eu não acreditei, cara, quando eu vi. Eu falei, puta merda, mano. O cara é tão cara de pau assim, maluco, o pessoal vê, mano. Cara, que bagulho bizarro, velho. Eu acho até assustador, mano. Eu não sei, cara, sobre pedofilia. Acho que pedofilia não é um bom papo pra gente ter no nosso primeiro cast. Na real, eu não sei se é uma boa escolha de papo. Puta, cara, eu não sei, velho. Eu acho que pedófilo é um cara muito, muito... muito escroto, né, mano? Sim, mano. Ó, vê o vídeo aí que você quiser ver depois e dá... E esses caras se fodem na cadeia, né? Se fode lindo, mano. Quando eles entram na cadeia e os caras descobrem que o maluco é pedófilo ou estrupador, eles se fodem muito lá dentro. Eles são comidos lá dentro. Sim, é tipo... Porra, eu acho isso um pouco meio que... sei lá, é muito... tipo, tem um limite pro bandido, cara. O bandido tem um limite, cara. Tem... Lógico. Até bandido vê limite nas coisas. Porque, velho, o bandido, por mais que ele esteja preso, que ele roubou alguém, matou alguém, sei lá, ele tem um filho, tá ligado? E filho é uma parada muito diferente. Sim, concordo. É tenso, mano. É punk, mano. Vortex Nerd. A Globo anunciou que vai passar a série do The Flash. Ah, é verdade. Ah, mas é 2 da manhã. Vai ser 2 da manhã, porra, a Globo. Tá tipo a cultura com o Doctor Who, velho, que era meia-noite. Ah, mas eles anunciam. Eles também passam Agents of Shield, mas só que de madrugadona. Eles passam Agents of Shield? Caraca, você não sabia. Passa Agents of Shield. Cara, de madrugada. De madrugada não era o Corujão? Pois é. Era, mas eu digo. Bota o The Flash. Bota um episódio The Flash. Digo, acho que é depois do Corujão, cara. Ah, caralho, depois do Corujão, tipo, 4 horas da manhã. manhã. É, já tava iniciando. Ou antes, ser antes do Corujão também, eu não sei os horários. Eu sei que o Revenge passa por esse horário aí. Não, o Revenge não era depois do Fantástico? Ainda passa o Revenge. Ah, eu já não sei, cara. Não é, não. Não, é. O Corujão da Globo, de um tempo pra cá, se ele ainda existe, eu não sei. Ele se tornou a Sessão da Tarde boa. Porque todos os filmes que eram legais na Sessão da Tarde, eles passaram pro Corujão, né? Exterminado do Futuro, Highlander, Coração Valente. Highlander 2. Esses dias eu tava assistindo, esses dias, tempo pra caralho. Tava passando no Corujão o Beleza Americana. Caraca. Um puto filme do caralho, velho. E aí agora a Globo vai passar The Flash dublado, né? E eu fiquei sabendo que o Luigi me contou hoje também que o Aaron vai estar no SBT. Não, já é do SBT, faz tempo. Era SBT, faz eu não sei, cara. E aí, como é que eles vão fazer o crossover, velho? Não vai ter como, cara. Passa na Record. Não faz. Passa na Record o crossover. Passa na Cultura, passa na Cultura. Não, não fala mal da Cultura, porque a Cultura tem a melhor série do mundo. Eu não tô falando mal da Cultura, tô falando pra passar na Cultura, já que a Cultura é um canal bem neutro nesse quesito. A Cultura é do governo, velho. Ah, a Cultura não tem nem dinheiro pra... A Cultura é o governo, velho. Metade da grana da Cultura tá com a BBC agora, que eles renovaram o Dr. Who e Sherlock. Não, mas é complicado. Até Tomorrow of Legends já esquece que nunca vai passar na televisão aberta. Porque ele vai ter todos os personagens? Vai ter o Flash e o Arrow. Ou seja, não pode... Nenhuma das duas televisões podem. Pra você ver, né? A DC mistura o universo dela na televisão, mas no cinema não. Bonito. Ah, mas eles sempre fizeram isso. Não, porque assim, no universo da DC é uma bagunça no cinema, né, velho? Não é uma bagunça... É, não é tanto uma bagunça, porque começou agora, né, cara? É, levando em conta que eles estão ignorando o Nolan e o filme do Bryan Singer, Superman. Começou agora. Então, eu acho que tá no caminho certo, só olha eu defendendo DC. Então, depende do caminho certo, né? Porque quanto tempo vai ter esse Batman vs Superman? Sei lá, só sei que... Só sei que tem toda a Liga da Justiça pra apresentar, e o Aquaman foi confirmado no Esquadrão Suicida. Não, ó, vai ter que ter tempo pro Aquaman, tempo pra Mulher Maravilha, já contaram que vai passar o passado da Mulher Maravilha, de que ela veio do passado, vai ter que apresentar o Lex Luthor, vai ter que apresentar o Cyborg, vai ter que apresentar, vai mostrar o Batman criança, vai mostrar eles lutando, eles ficando amigo e o caralho todo. Quanto tempo vai ter esse filme, velho? Não vazou o script dizendo como é que ia ser a sequência do filme, não? Vazou, mas sei lá, tio. Ah, vazou, mas essas coisas, assim, não... Quer dizer, eu dei uma lida nesse e parece ser uma boa sequência de cenas. Então, né? Mas sabe quantas vezes um script é reescrito até realmente filmarem ele? Mas não já acabou a filmagem? Até vazou e tirou o nome dos... Então, mas quem garante que esse é o script realmente, tá ligado, do filme? Até aí vazou o script do novo filme do Power Ranger, nem começou ainda. Ah, porra. O script do novo filme do Power Ranger é fácil, né? 5 jovens são escolhidos, monstro gigante, robô gigante, fim de filme. Não, vai ter até a pegação do Jason com a Kimberly no filme. Vai ter o Jason e a Kimberly no filme? Pegando. Mas vai ser os atores do Jason e da Kimberly ou vai ser novos atores fazendo Jason e a Kimberly? Novos atores, né? É, os novos 52 pro Arrens. Caralho! Sério? Sério, eles vão remodelar e vai rebootar o universo do Power Rangers. Sendo que rebootar uma cópia deve ser uma merda. Rebootar uma coisa que já não é bem original. Deve ser complicado pra caralho. Pois é. Mas calma aí, mas vai ser a equipe original do Power Ranger? Eu acho que eles vão voltar com os uniformes antigos mesmo, talvez. Não, eu tô perguntando se vai ser aquele time original. É, Jason, Tom Kimberly, Zack, Billy e Aisha. E a Aisha, isso. Não, não é a Aisha. É a Aisha? Não, é a japonesa. Qual é o nome da japonesa? A Trini, isso. A japonesa que morreu. Que não era japonesa também, era Tailândia, mas foda-se. Não, mas primeiro tem que ser a morena, que era... Não, mano, a primeira é japonesa. Ah, é verdade. E depois que a japonesa saiu, entrou a morena lá, a Aisha. É, sem graça pra caralho. Cara. É, aí saiu o neguinho lá, o dançarino de hip hop, entrou o preto que não tem expressão nenhuma, o rock, e saiu o vermelho, entrou aquele outro vermelho com cara de babaca. E eu nunca percebi a diferença entre o outro, sabe? Você percebia do moreninho e do outro preto, e da asiática e da moreninha, né? Pois é. Eu acho mó legal o Power Ranger ter esses... Eu acho que tá ligado? Sacanagem, o cara que era morenaço, pretão, seu Power Ranger preto, eu achava isso muito sacanagem. É, tio. Bota ver ele de azul, saca? Só pra não ficar tão racismo, tão aparente na cara dele. Ah, só que o azul era gay, então era duplo preconceito lá dentro. Aí ele precisava ser rosa. É, já era duplo preconceito lá dentro. Aí o Feliciano não aprova por causa da cura gay. Aham. Pois é. Já o Malafaia ainda tá procurando a rola. Nerd! Diego Comic Con vai estar quase começando, né? Tá, sim. Bem, parece que a Marvel realmente cinema já era, né? Esse ano. Vai ser só a televisão e... Homem-Formiga. Olha lá. Não, não vai ter painel da Marvel. Não vai ter painel da Marvel na Comic Con? Não. Caralho, DC, sua chance, velho. Não me caga tudo de novo, truta. Não faz cagada de novo com o tchauzinho de princesa. Por mim, botava os três atores de Batman vs Superman, a Trindade, justo, tudo uniformizada, sabe? Agora minha pergunta, quem é a Trindade? É o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Ah, sim. Eu, pelo menos o Batman, porque o Batman é o Batman, e botava ele, Ben Affleck, chegando de Batman, assim, das sombras e tal. Coloca a Gal Gadot nua. Ei, que falta de respeito! Também é válido, mas aí vai gerar muito mimimi. Mas essa é a ideia, gerar o mimimi. Mas pode gerar o mimimi errado. Mimimi é bom, eu sou um cara que sou a favor do mimimi. Não viu o travesti lá que foi crucificado no meio da parada gay? Eu vi, a caralho, aquilo foi foda de mim, tanto a quantidade de mimimi que eles viram. A imagem mais genial que eu vi daquilo era o cara fazendo um churrascão de um boi, tá ligado? Isso pode estar ofendendo a religião dos indianos e você não tá ligando. É verdade, caralho, que jogada assim. Mas então, velho, a Comic Con vem aí. Eu acho que quem vai dominar a Comic Con esse ano vai ser Star Wars. Sim, porque Star Wars vai ter um stand próprio dele. Doctor Who vai ter um stand próprio dele no Salão H. Como todo ano? Não, mas só que dessa vez é muito maior. É no Salão H agora. Legal. Teremos, será, Peter Capaldi, Capotão? Tomara. A Sony vai estar fora também. A Fox pode ser que apareça, não sabe. A Sony tá fora? Por quê? Tá fora. A Sony, amigo, a Sony não tem dinheiro pra fazer um PlayStation 4, tá ligado? Nossa, na verdade, né? É o PlayStation 4 que tá salvando a Sony. Não, não é bem assim. Calma aí. A Sony que tá falida é o estúdio de cinema Sony. A Sony em geral, cara. O cinema, ele tá também, mas só que a Sony como um todo tá assim. Mano, tá quebrado as pernas. Mas a Sony falida como toda, não fecha. O fechamento da Sony não é como toda, pra ver se eles estão quebrados ou não. Assim, então essa é toda a verba da Sony. Não, ela é dividida. Sim, tem uma parte, mas não. A maior parte da empresa Sony é o Play 4. Sim, mas a parte do Play 4 não vai pra Sony Cinema. Não sei, Caco, mas a crise dentro da Sony remete nos filmes, cara. Ok, mas financeiramente não existe uma Sony só. Cada Sony é individual. Sim. Pra Sony Games fazer o game do Homem-Aranha, ela tem que pedir autorização da Sony Cinema, não é simplesmente fazer. Como? Não é que nem a Coca-Cola, que tudo é o lucro dela, que nem a Globo, tá ligado? Que o grupo da Globo News é o mesmo, junto com a Globo da TV aberta e junta tudo numa receita só. Da Sony é dividido. Falando em Globo, vocês viram a treta do Zeca Camargo? Não, que treta do Zeca Camargo? Tu não viu, Luiz? Ele falou no Fantástico, acho, não sei onde ele falou, que a mídia em geral tá dando muito trela pra morte do Cristiano Araújo. Tá ok, morreu, beleza, só que... Ah, mas bora concordar que tá dando muita trela mesmo. O brasileiro gosta desse tipo de show, né? O ser humano gosta do show, do sensacionalismo. Por mais que realmente esteja dando trela pra morte do Cristiano Araújo, sei lá, como não sabia que era Cristiano Araújo até ele morrer. Ele precisava falar isso no leito de morte do cara? Não precisava, sabe? Claro. Assim, mas... por mais que ele seja o cara mais certo do mundo, ele foi um babaca em falar essa merda. Não, foi. Porque, tipo, ele não só falou mal do cara, ele falou mal da cultura da música sertaneja em geral. Ele precisa, sabe? Por mais que ele não goste sertanejo, por mais que ele não goste do cara, que ele realmente acha que você tá tão falando demais da morte do cara, maluco, evita a merda que pode dar, tá ligado? Ah, cara, como você não gosta do mimimi? Não, mas eu gosto do mimimi, mas eu tô dando conselho pra ele. É a mesma coisa do AFS acabar, por exemplo, a gente vir zoar aqui. Com certeza a gente vai zoar, mas a gente faz isso de brincadeira. Eu tô falando. O que ia acabar? O podcast aí, velho. Se você não conhece, não tá perdendo porra nenhuma. Eles não lançam desde o dia 1º de abril. Eles lançaram o 1º de abril, legal. O cara acabou de morrer, velho. Eu não precisa fazer isso, tá ligado? Não, mas não tinha no leito de morte. Fazia, sei lá, uma semana já. O tema ainda não é o cara? É o cara porque a população gosta. Então, velho, mas não precisa falar um bagulho desse, tá ligado? Ele tá errado em falar um bagulho desse. Então quer dizer que se alguém morrer, eu posso ir falando mal dele. Ele não falou mal dele, falou mal da mídia que tá popularizando, tá, tá, Tá criando muita tela pra ele isso. Ele não falou mal. Caralho, o cara morreu num acidente de carro, velho. Então, cara, mas até aí um monte de pessoas morrem em acidente de carro. Pois ninguém fala. Ninguém faz especial com o Luan Santana e um monte de cara. Pô, cara, ele não era um sertanejo? Ele não era amigo dos malucos? Se você morrer amanhã, a gente vai fazer um especial pra você aqui, truta. Não sei, o porra. O não. Mas pra você, a gente faz. A gente grava um cast Dragon Ball, sei lá. A gente vai fazer não. isso? Não, né? Mas a gente tem que falar na frente dele. Ele não vai estar aí pra ver mesmo, tá ligado? Maluco, eu prometo que se você morrer, na hora que a gente estiver baixando o seu caixão, a gente começa a cantar Xalá, Rei Xalá. Canta música de Dragon Ball GT. É. Só pra zoar. Não, não, mas tipo, o cara, o Zeca Camargo não falou mal do Cristiano Araújo em nenhum momento, cara. Mas tá aí, velho. O cara morreu, meus pêsames. Agora, filha da puta mesmo foi os malucos lá do IML, da porra toda lá que gravaram o vídeo com ah, isso foi foda. Cara, mostrando o cara, isso aí é filha da putagem. Então isso é uma é falta de respeito com a família do cara. Sim. E com ele. Assim, lógico, é um desrespeito com a imagem dele, com o corpo dele, mas porra, imagine a mulher desse cara. Não, a mulher dele morreu também. Agora imagine a mãe desse cara. Filha da puta. Eu não lembrei, cara. Que filha da puta. Eu lembrei depois. Que filha da puta, meu Deus, é muita filha da putagem. Eu lembrei depois, inferno. Imagine a mãe do cara, tá ligado? Ela tá no zap zap e recebe do nada um vídeo com o filho dela morto e uma filha da puta dando tchau com a mão dele, tá ligado? É igual o povo que postou. Que o pessoal da polícia lá da. Acho que é dos Estados Unidos que mostrou a foto do Robin Williams enforcado lá pra filha dele. Ah, que horrível! Que horrível, que horrível. Isso é o ápice da escrotidão humana, cara. Caralho, sério que mostraram a foto do Robin Williams pra Zelda? Sim, enforcado. Com o cinto. Caralho, velho. É tipo o filho da puta que foi colocando na internet foto do acidente dos Mamonas. Sim. Do Kurt Cobain com a cabeça estourada. Sim, é tipo assim. Eu já tretei feio com um maluco que quis me forçar a ver a foto do Kurt Cobain com a cabeça estourada. O Kurt Cobain morreu do quê? Ele atirou na própria cabeça. Porra, caralho, filha da puta. Ele engoliu bombinha de São João. Como? Acesa. Da 12. Estourou a cabeça dela, filha da puta. Tava com a cabeça estourada, morreu como? Cara, assim, eu já não gosto de ver essas paradas, tá ligado? De corpo, essas porra toda. Agora imagina. Se você ser jornalista, você vai ter que ver, cara. Eu sei, cara, mas eu não quero seguir essa área. Agora. Se eles não quisessem ser jornalista daqueles que. De campo, do hora. Do linha direta. Agora, imagine. Eu ver a foto de um cara que eu gostei a minha vida inteira, tá ligado? Que foi o Kurt Cobain. É sacanagem mesmo. Porra, toma no cu, tá ligado? Fiquei triste. Agora eu fiquei triste pela Zelda. Que é muito legal o nome dela. Pô, é foda o nome dela. É só o Robin Williams mesmo, tá ligado? Falar um bagulho desse. É que ele gostava mesmo de The Legend of Zelda. Gostava. Puta, falar em morte, a gente perdeu alguém recentemente do mundo nerd, né? Quem? Saruman. Ah, é, o Christopher Lee, verdade. Christopher Lee morreu, velho. Nossa, cara, eu já tomei um susto. Com o quê? Porque eu tava vendo no Facebook e rolou na fanpage da Metropolitana que o Stanley tava internado. Aí eu cliquei na página e não dava pra abrir a página. Eu não sei, acho que eles devem ter visto algum site, tá ligado? Idiota, né? Nada, tio, ele tava na pré-estreia do Homem-Formiga ontem, na Premiere. Eu já te falei pra não confiar no site da Metropolitana, velho. A menos que tenha sido hoje, tá ligado? Só que tipo... Eles postaram isso, acho que depois eles apagaram. Eu já falei pra você não confiar no site da Metropolitana. Já basta o novo filme do Harry Potter, cara. Mas vai ter o novo filme do Harry Potter. Não vai ter novo. Não, não o Animais Fantásticos Onde Habitam. Ele me mandou um link onde a J.K. Rowling tava escrevendo um novo livro de Harry Potter. Ah, isso é mentira? É mentira, é uma peça de teatro. Ah, que merda, hein? Não é um livro. É Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Ah, pode ficar. É meio que minha irmã me falou que ia fazer um livro sobre ela e tal. Não, é uma peça de teatro. Ah, é, mas vai fazer uma peça sobre ela e tal. Isso mesmo. Minha irmã é bem amaldiçoada, se você quiser chamar ela pra atuar. Amém. Não, amém não. Tua irmã é a Maísa? Amém não, né, Saravá? Se falar amém perto dela, ela queima. Eu tô de boa, eu não acredito em Macumba, então eu tô de boa. Se Macumba desse certo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Que merda. Isso é o meu lema de vida, tá ligado? Que merda, viu? Não, isso é muito ruim. Isso foi absurdamente ruim. Nossa, que terra empatada, meu Deus. Incrivelmente muito... preconceituoso, desculpa, isso baiano. Isso é o estereótipo máximo que eu já vi na minha vida. Desculpa, baiano. Não, só não é maior do que a pessoa entrar na faculdade de coreografia, de oceanografia e virar maconheiro. Filosofia também, né? Filosofia também. Não, oceanografia... Não, filosofia já é esperado agora, oceanografia. É filosofia na USP, então, maluco. Você abre a porta assim, sai fumaça de dentro da sala, tá ligado? O professor chega e aí, galera, hoje nós vamos fumar a página 64. É tipo na igreja do Maradona, tá ligado? Você tá ligado que na Argentina tem a igreja do Maradona. Não, não duvido nada. Tem na Argentina, tem igreja maradoniana. E eu imagino que eles pegam a hoxa, amassam, fazem uma carreira. É assim que funciona lá. Na igreja do Maradona. O pai do Maradona morreu também recentemente. Mas o Christopher Lee morreu. É um puta todo caralho. Todo mundo fala do Saruman. E o maior de tudo, ele era um puta cantor de heavy metal da porra toda. Ele tinha uma banda de metal, ele tocava guitarra e cantava pra caralho. E é bizarro você, a gente ver essa galera que a gente gosta morrendo, né, tio? Ah, mas já tem uma galera aí que já tá numa idade avançadíssima. Pois é, mano, mas é bizarro. Porra, eu vi esse cara a minha vida inteira, do nada ele vai lá e morre, tá ligado? Foi tipo o Robbie Williams, mano. Ah, mas o Robbie Williams foi outro caso, não foi assim de morte natural. É, o Christopher Lee a gente já tava esperando, né, velho? O Robbie Williams não. Nem o... Tipo quando morreu o Michael Jackson, ninguém tava esperando. Michael Jackson, verdade. Philip Seymour Hoffman também. Ah, é verdade, aquele que morreu de overdose, né? Nossa, mano, fiquei muito abalado com a morte dele. Pois é, os atores assim que estão bem velhos, já a gente vai ficar triste, mas tipo, já é esperado eles morrerem e tal. É, mas a galera que morre jovem, tá ligado? É, foda mesmo. O Bolânio, se bem que o Bolânio também estava doente, né? O Bolânio tava mal pra caralho, cara. Agora, o bagulho vai ser louco quando o Silvio Santos morrer, tio. Aí vai ser um... Maluco, quando o Silvio Santos morrer, truta. Até quem não gosta dele vai no funeral. Maluco, São Paulo para, tá ligado? São Brasil para. Todas as velhinhas vão... Ah, não. É, todas as velhinhas do Brasil vão chorar. Paulo. E o SBT acaba, tá ligado? O Stan Lee, quando morrer, já tá quase. É, caralho, o Stan Lee também, né, velho? O Stan Lee tá foda, ele tá com 92 já, tá foda pra caralho. Ô, Stan Lee. Paul McCartney, quando Paul McCartney morrer, vai ser uma merda também, foda. Ah, está ali... Não, na verdade, Paul McCartney já morreu, lembra? Isso é, o cara é um sósia. Ok. Vortex Nerd. Então, cara, só que é muito triste a gente perder um cara que nem o Christopher Lee, assim. Pô, quantos anos ele tinha quando ele morreu? Não, mais de 90, 93. Né? Pô, 93, tinha o melhor da vida pela frente. Oh, tinha muito. Tinha bastante, cara. Ah, velho, pra quem é o Saruman... Tem muita coisa pela frente, sim, velho. Mais ou menos, não? Mas ele é um mago imortal, ele é um Valar. Mas ele tava... É que ele morreu de morte morrida, né? É, mano. E demorou pra porra pra anunciar que ele tinha morrido, né? Demorou? Demorou. Tipo, ele morreu no domingo e a notícia só veio aparecer na quarta. Nossa. É, porque ele tava longe da família, tá ligado? Uhum. Aí os médicos avisaram a família primeiro, obviamente, né? Sim. Aí demorou pra notícia chegar pra família. Nossa, que... Aí depois que a família ficou sabendo que soltaram o comunicado oficial da morte. Caraca, que bad, hein? Pois é, mano. O cara morreu no domingo e a gente só veio descobrir na quarta, tá ligado? O corpo esfriou, a gente não tava sabendo, né? É, já tava enterrado, tá ligado? A gente ficou sabendo que ele morreu. Não foi que nem... provável mesmo. Não foi que nem o Paul Walker, tá ligado? Que antes mesmo do cara ter morrido, já estavam falando que ele morreu. Que merda. Não, tá, ele já tinha morrido. Mas antes mesmo de confirmarem a morte, o Omelete já tinha postado a notícia que o cara morreu. É. Ah, um acidente de carro a, sei lá, 300 por hora nunca mata ninguém, né? Eu sei, mas o certo, que pra jornalismo não existe, mas o certo é esperar a confirmação dos bombeiros, né? É esperar o laudo dos bombeiros. E não morreu só recentemente o Christopher Lee, né? O compositor das músicas do Coração Valente, Avatar, também morreu, né? O James Hunt. Ah, ele morreu? Ele morreu em um acidente de avião. Quase morto também, né? Harrison Ford quase foi pro Beleléu. É, o Harrison Ford em um acidente de avião também, né? Quase foi pro Beleléu. Mas o cara é o Indiana Jones, ele tira isso de letra. É, ó, o James Hunt. James Hunt, ele morreu, ele perdeu o controle do avião que ele tava pilotando. E graças, assim, eu posso colocar como graças a Deus, né? É uma perca do cara, mas só tinha ele, tá ligado, na aeronave. Não tinha mais pessoas. Ainda bem, né, cara? Vai ser complicado. E, pô, ele é o compositor de Coração Valente, Avatar, compositor das músicas do Espetacular Homem-Aranha, Alien 3, Titanic... Ah, é complicado, cara. É, porra. Quando, não vê, não vê a Eliana e o Luciano Huck, mano? Ou a Eliana, é, não, a Angélica? Sim, é porque quando é acidente, né? É algo muito... Pega mais, né? Como imagina o desespero. Pessoas. Imagina o desespero do Luciano Huck tá dentro do avião com os dois filhos dele, cara. Sim, mano. Eu não queria passar por isso nunca, mano. Imagina o desespero do cara, velho. De ele saber que o avião que ele está tá caindo e ele tendo que segurar os dois filhos e tentando controlar a mulher dele. Sim, porque ele sabia que ele a chance dele sair lá vivo era muito pouca, cara. Não é, cara. E graças a Deus não aconteceu nada, né? Ela se machucou. Ela foi a que mais se machucou, mas também não foi nada sério. Sim, graças a Deus, mano. Sério? Eles nasceram de novo, cara. É foda, porque acidente de avião é uma coisa que... Que choca bastante. Lógico. Sim, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, porra. Sim. Entendeu? E é muito baixo, cara. A probabilidade de cair um avião e morrer todo mundo, mano. No 11 de setembro, mano. Imagina no 11 de setembro. Ah, mas aí o avião não caiu. Ele foi jogado de propósito contra alguma coisa. Mas ainda assim, cara... Foi no 11 de setembro que eu descobri que eu queria ser jornalista. Sério? Por quê? Porque eu tava assistindo o 11 de setembro, eu tava assistindo Dragon Ball, tava assistindo televisão, nem sei o que eu tava assistindo, na verdade. É Dragon Ball. E pá, plantão da Globo. Eu, caralho, né? Plantão da Globo. É treta. E passou a primeira torre pegando fogo. E o caralho, velho, tão atacando as duas torres dos Estados Unidos. Cara, criança, mas já tinha noção o que que eram as duas torres, né? Acho que eu já tinha lido bastante Senhor dos Anéis. E eu que... Não, não tinha lido Senhor dos Anéis ainda, mas eu li uns dois anos depois. Aí eu pensando, eu vou mudar de canal e eu não conseguia mudar. Eu fiquei vidrado naquilo, tá ligado? E quando veio a segunda torre, então, que eu vi ao vivo, eu achei do caralho, tá ligado? Alguém corta isso, pelo amor de Deus. Não, não, o do caralho ter o acidente em si. Assim, do caralho a profissão do cara que tá acompanhando isso, tá ligado? E aí eu pensei, puta, deve ser do caralho você ser jornalista. Aí quando você viu que derrubaram, que o terceiro avião caiu no Pentágono, você é puta que pariu, que foda. É, não, mas o terceiro avião não chegou a cair no Pentágono, né? Caiu, caiu, pô. Não, ele foi, ele fez um rasante, rasgou o Pentágono, porra. Não, pegou. Não, pegou o Pentágono, acho, cara. Acho que não pegou o Pentágono, pegou, não. Pegou, caraca. Eu vi o documentário da... do 2001 esses dias, não, mano. Não pegou o Pentágono, não. Pegou, cara. Nada. Isso aí é... Abriu uma boca enorme, cara, no Pentágono. Você tá doido, mano? Mas, cara, 2001 foi trash. O que, né? Ó, o que não caiu, porque tinha um quarto avião que ia pra Casa Branca. Ah, é verdade, da Casa Branca que deu uns... Sim, é porque os passageiros que estavam lá dentro mataram os terroristas. É, então, essa história dos passageiros, né, que eles descobriram que ia pra Casa Branca e falaram, não, vocês não vão matar nosso presidente, Caltrim Bush, então nós vamos derrubar esse avião. Ele tava longe, né? Os malucos derrubaram o avião na Pensilvânia, velho. Tá longe pra caralho de Washington. Vortex Nerd. Eu tô achando muito errado, porque a gente só tá falando de bagaceira nesse primeiro cast nosso. Pô, mas é que é legal, cara. Vamos falar de um tema divertido. Vamos falar de um tema nerd. Ok. Vamos falar de um tema nerd. Qual tema você propõe? Então? Essa semana foi anunciado pelo senhor Kevin Feige... E pela pessoa mais amada de Hollywood, Amy Pascal. Eu podia jurar que ele ia falar Kevin Bacon, beleza. Não, o Kevin Feige é a pessoa mais amada do mundo, Amy Pascal. O novo Homem-Aranha, né? É, o Tom Holland. Exatamente. Tom Holland. E, cara, eu acho que o pessoal da internet ele é muito zica. Ou eu não entendo porra nenhuma de cinema, tá ligado? Por quê? Porque não tem foto do moleque vestido de Homem-Aranha. Não tem só tem foto da cara do moleque, tá ligado? Uhum. E alguns já estavam dizendo que essa é a coisa mais foda do mundo e alguns já estavam chamando de merda. É a internet, cara. Sabe por quê? Porque eu sou daquelas pessoas que tem que ver primeiro antes, né? Por exemplo, a gente meteu o pau no Tocha Humana Negro. Vai que o cara é foda, né? Eu não meti o pau no Tocha Humana Negro, não. Eu meti. Não. Eu achei do caralho. Mas vai que o cara vai fazer um puta Tocha Humana, por exemplo. Sim. Não. Maluco, cá entre nós... Pior do que o Chris Evans, ele não pode ser. Mas é que tá, eu acho que o Chris Evans fez um bom Tocha Humana, cara. Chris Evans não é ator, né, cara? Oi? Chris Evans pra mim não é ator, né? É modelo. O maluco do Flash Gordon atua melhor que o Chris Evans. Não, mentira. Caralho. Aí, Chris Evans para Flash Gordon. Hashtag Chris Evans para Flash Gordon. Só que, cara, não sei. Esse novo Homem-Aranha, ele já postou uns vídeos no Instagram dele, né? Fazendo umas pirueta maluca lá. Sim, foi por essa razão que eles contrataram o moleque, você não sabia? E foi parkour. Não. É, parkour. falaram que porque ele ser bom em parkour e porque ele é menor que o Robert Downey Jr. Então dá uma impressão que ele é bem mais novo. E é, né? O que eu acho um erro. Tem quantos anos? 19. Por que você acha um erro, cara? Eu acho um erro pro Guerra Civil. Eu não acho, cara. Porque assim, a gente sabe que esse Guerra Civil provavelmente vai ser que nem a Era de Ultron, que não tem nada a ver com HQ, né? Mas, mano, Guerra Civil, o Homem-Aranha é um personagem forte, tá ligado? Ele é um personagem importante e que ele tem um problema particular muito grande em ele revelar quem é ele, em ele ter que deixar a tia May ir embora com a Mary Jane, em ele mudar de lado. Puta, mano, colocar tudo isso na carga de um moleque de 19 anos que vai estar aparecendo agora. Mas não vai fazer isso, cara. Exato, esse é o problema, mas se pudessem fazer isso, seria do caralho. Foi por isso que eu falei pra você aquela vez que eu acho o Guerra Civil agora um erro. Não, cara, porque querendo ou não, a Guerra Civil comentou uma das piores coisas que aconteceu com a Homem-Aranha. Que foi revelar a identidade dele, tá, ok. Sim. Mas isso não precisa estar no filme. Mas, por exemplo... Mas aí que tá, por isso que eu acho interessante. Porque um personagem de, sei lá, 19 anos encarar tudo isso vai mostrar o quão herói ele é, cara. Mas o Peter Parker já era um cara maduro no HQ. Sabe? Mas até aí, cara. Por mais que os filmes sejam uma merda, que eu não acho que são uma merda, mas o Kevin Feige acha que é uma merda, eu ainda acho que pra Guerra Civil, como ela é, eu ainda acho que o melhor seria o Andrew Garfield. Cara, você só quer a Miss Tony no papel da Gwen Stacy. Mas ela morreu, mas eu quero a Miss Tony de verdade. Eu quero a Miss Tony em tudo, parceiro. Em tudo que eu consegui colocar a Miss Tony, eu quero a Miss Tony. Será que o Kevin Feige treta muito com a Amy Pascal? Não sei, cara, por quê? Eu não sei, eu não gosto da Amy Pascal. Ninguém gosta da Amy Pascal. Não, as pessoas gostavam da Amy Pascal. Passaram a não gostar quando vazou os e-mails da Sony. Principalmente o Obama e o Adam Sandler. O Adam Sandler foi principalmente, cara. Por que a gente ainda dá dinheiro pros filmes perdidos do Adam Sandler? Aquilo foi época, cara. E como é que foi? Será que o presidente Obama gostou de Django? Cara, tem que ser muito... Rapaz, falar isso até por e-mail, isso é muita loucura. A gente tá falando isso por podcast, cara. Ah, mas a gente... Não, eu estou relatando o que a Amy Pascal disse em seus e-mails. Pois é. Não sou eu que tô dizendo isso. Mas fica a dúvida, será que o Obama gostou de Django? Eu gostei, porra. Eu gostei. A gente pode mandar um e-mail pra ele, porque ele responde agora. Eu gostei. Mandar um Twitter, né? Maluco, quando eu vi isso no Twitter do Obama, eu pensei que era sacanagem, tá ligado? É que o Obama tá usando o Twitter pra caralho agora, né? E eu pensei que será o assessor dele, mas não é ele mesmo. Ah, é ele mesmo. Achei do caralho, velho. Ele responde mais no Twitter do que a J.K. Rowling, tá ligado? É verdade. Não, mas a Rowling salvou o moleque, você viu? No Twitter? Salvou? Como assim? Salvou o moleque, ele tava passando por uns problemas familiares e tal. E ele começou a desabafar no Twitter, falando que tava pensando em cometer suicídio, bibibi, bababá. E ela mandou ele virar um. E numa das mensagens dele, ele citou ela, tá ligado? Tipo, ele começou a fazer uma leitura de toda a vida dele. Aí ele. No meio, ele citou ela agradecendo pelo Harry Potter. E ela começou. Ela começou a ler as mensagens do moleque, viu que ele tava aparentemente falando sério em se matar. E ela começou a trocar ideia com ele pelo Twitter. E aí ela falou, pô, não faz isso, tal, sua vida é importante, você deve estar passando por problema, mas pense em seus pais e tal. E aí ele desistiu. Legal, cara. Muito bom. Ciclo muito legal, velho. A parte da. É por isso que ela é mais rica que a rainha, velho. Pedro Nina falou que ela tava falida, ela era mais rica que a rainha, truta. Ah, cara, mas geralmente quando vão fazer outro livro é porque tá falido, né? Não vai fazer um livro, inferno, não, uma peça de teatro, caralho. Ela provavelmente pode adaptar pra livro. A culpa não é minha se vocês dão fontes. O Luigi, que a fonte dele é a Metropolitana, tá ligado? A rádio. Pois é, então quem tá errado aqui não sou eu. É o Luigi, como sempre. O cara que pensou que a Dilma tinha baixado a lei pra pintar a casa de verde. Eu não conheci o site sensacionalista. Eu realmente sei que era verdade. O Henrique compartilha a notícia que é Dilma baixa a lei pra que todos os brasileiros tenham que pintar a casa de verde. Ele foi mó textão, caralho, presidente, filha da puta, isso é um absurdo, o Brasil dá uma miséria. E a gente tem que pintar nossa casa, eu não vou pintar minha casa nem fudendo. E os comentários das pessoas embaixaram, todo mundo dando risada, tá ligado? Dragão Dourado, Sandy. Galera, tudo que grava podcast dando risada. Que merda, hein, Luiz? Maravilha, cara. Cara, eu mandei, mano, lê a fonte sensacionalista.com. A Comic Con, o X-Men vai estar na Comic Con também, né? Tentando voltar a falar sobre ela. Ela vai voltar. A Fox vai voltar pra Comic Con pro Quarteto, né? E pro X-Men. Dia de Futuro Esquecido. Não é o Dia do Futuro Esquecido. Ô, caralho, é X-Men Apocalipse. Futuro Esquecido. Sim. X-Men Apocalipse. Isso aí. E, pô, saíram as imagens do X-Men Apocalipse. Pô, galera, tá legal. Tirando o Noturno, que tá parecendo o emo. Tá legal, assim, a Sansa. O visual tá legal, cara. A Sansa de Jean Grey tá gostosa. Tá mais gostosa que no Game of Thrones. A Jubileu também, tá da hora. Sim, a Jubileu tá... Jubileu tá ótima, cara. Agora vamos ver, né? Eu espero que seja um filme legal. E você viu que eles estavam filmando no shopping, né? Provavelmente deve ser aquela cena dos Sentinelas destruindo o shopping. Por quê? Tem uma cena dessa nas HQs? Não tem no desenho? Não lembro, cara. Faz tempo. Caralho, que... primeiro episódio, primeira cena do desenho. Eles recrutando a Jubileu e os Sentinelas destruindo o shopping. Nossa, eu não lembrava disso, não. E tem no HQ novo agora dos X também, que segue a linha do desenho dos anos 90, né, Caco? É, pro Secret Wars lá. Exatamente. Achei do caralho, velho. E o Bryan Singer, ele tá o maluco do Instagram, né? E ele postou uma foto dele no cinema do shopping que eles estão filmando. E eles enfeitaram o shopping todo com a cara dos anos 80, né? Que eles estão filmando. Uhum. E o filme que tava em cartaz no cinema que ele tirou a foto é Star Wars 3. Star Wars 6, na verdade, né? O Return of the Jedi. Ah, e aí? Ele vai fazer piada sobre isso? Não, ele só tirou a foto mesmo. Ele não pode fazer piada, é da Disney essa porra agora. Ele não pode fazer piada. Faz piada, aqui, né? Faz piada com camundongo pra você ver. É, tem o tic-tac. E falando em evento, vai rolar agora o Anime Frame. Olha só, não precisei de ajuda. Não precisei ajudar o Caco a puxar, é verdade. Vai rolar o Anime Friends agora em São Paulo. Sim. Dias 9, 10, 11 e 12. 17, 18 e 19. E eu vou estar no dia 19. Eu vou estar no dia 12 e no dia 19. Vou estar com o dia 12 Policari, que ele falou que talvez queira me encontrar lá. Pode ser. E dia 19 com o Luigi, a gente vai estar filmando lá. Entrevistando essa pessoa. Então, vai ter palestra da JBC, vai ter palestra da Panini. Vai? A JBC confirmou? Vai estar no dia 12. JBC dia 12. Vai ter da Panini no dia 19. Vai ter da Neo Pop no dia 18, se eu não me engano. Desculpa, Yamato. Fora show do Detonator, ex-Massacration, ex-Hermes e Renato. Vai ter show de várias bandas de anime e song brasileira, Wasabi, aquela galera toda que tá todo ano nos eventos da Yamato. Ah. As mesmas bandas de sempre. O Flow agora parece que comprou um apartamento pra morar lá do lado. É, vizinho do Hirobuka Yamato. Vai lá o show do Flow de novo, né, na New Friends. Bom, o Flow vale a pena, tá ligado? Eles vão estar no dia 19. Cara. A gente tá fudido nesse dia. Já que além de ser o último dia, que é lotado pra porra, vai ser o show da Flow. Então, Anime Friends, quem vem em São Paulo, quem curte cultura pop, porque agora eles estão se denominando como cultura pop, né? É do dia 10 ao dia 19, cara. Então, 19. Foi o que eu falei. Nós falamos 9 e 10. Começa no dia 10? Começa no dia 10, 11, 12 e dia 17, 18 e 19. São 6 dias. Olha aí, são 6 dias de evento. Vai estar, então participem. Dia 10 vai estar a cantora mais fofa do YouTube aí, o Brasil. Sim. Então não percam. Não percam. E a Neo Pop já tá falando que vai revelar novidades lá, obviamente, porque a Neo Pop é da Yamato. Então a gente se encontra lá, tio. A gente se encontra lá, é nóis que vamos. Uma notícia importante e relevante para a sociedade brasileira. Eu tô no tabloide BR, a manchete. Jovem britânica gasta pequena fortuna para não aparecer com roupas repetidas em fotos do Facebook. Uma jovem viciada em Facebook gasta mais de 2 milhões de reais por mês comprando roupas novas. Eita porra. Ela é do Reino Unido, que tá em crise, né? A britânica não é apaixonada por moda. Ah, o Reino Unido tá em crise? Tá, velho, tá na merda. Isso não. Caralho. A maior preocupação de Millie Kiefer, de 25 anos, é não ser vista repetindo roupas em fotos publicadas em seu Facebook. com tantas roupas, Millie transformou um dos seus quartos da casa em um, que mora com os pais, em Birmingham, uma cidade de cu da Inglaterra, e um close gigante. É uma cidade de cu, velho, né, velho? O único time que a cidade tinha, você lembra quem era o atacante do time deles? Não. Era o Afonso Alves, aquele que jogou com o Dunga. Ah, que o Dunga convocava. Exato, que tinha uma bosta aquele time do Birmingham. Eu nem sei em que divisão tá aquela porra. Que a Inglaterra é maluca, né? A Inglaterra tem divisões pra caralho. Sim, tem mais divisões que times. É, tudo começou quando ela tinha apenas 17 anos e criou a conta no Facebook. Ela trabalha como assistente em relações públicas, olha aí, formada em jornalismo. Todo mundo sempre tira foto em festas. Percebi que havia sido clicada pelas mesmas roupas em duas ocasiões. Eu odiei aquilo. Acrescenta a Mussuela. Que bosta, mano. É, a fonte, o Globo.com. É claro, né? Policial militar prende menor que pichou. Abre aspas. Prenda-me se for capaz no muro do batalhão. O melhor desafio à polícia militar. Prenda-me se for capaz no muro do 18º batalhão em Contagens, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é aquele tipo de pessoa que posta foto do lado de uma viatura, tipo, foda-se a polícia e depois posta perdão pelo vacilo. Os militares investigaram o jovem e foram à casa dele no bairro de funcionários, onde encontraram também uma tinta semelhante à da seda da pichação. O garoto foi levado ao batalhão, onde será ouvido pelo juiz da vara da infância e juventude. Vai levar a vara de verdade nas costas da polícia. Da mãe, né? Vai levar a mãe, a varada no meio das costas. Jovem de 17 anos, sedento por sexo, toma um tiro de espingarda, mesmo baleado, começa a se masturbar. O moleque, ele tem 17 anos, ele invadiu a casa, tentou comer a dona da casa, o marido dela catou a espingarda, atirou no braço, deu dois tiros, um pegou de raspão na mulher dele, o outro atingiu o moleque, foi correndo socorrer a mulher dele e o moleque fugiu da casa, né? Depois que ele fez o curativo nela, ele foi procurar o moleque pela vizinhança e viu o moleque deitado no jardim dele, jardim da casa dele, baleado e batendo uma punheta. Em que cidade é isso aí? Cidade? Boa pergunta. Ohio. No estado de Ohio. Ohio não é prostituição liberada? Não sei. Não sei. Olha só o seu Pedroca. Seu Pedroca. Manjando das paradas de Ohio. Não sei. Aqui, ó. E a última notícia pra fechar nosso giro de notícias. Vice-ministro culpa turistas que tiraram fotos sem roupa em Monte Sagrado. Terremoto que matou 18 pessoas, isso mesmo. Na Malásia, um grupo de 10 turistas britânicos estavam de bobeira, resolveram tirar uma selfie num monte sagrado dos Masalians, não sei. E eles pensaram assim, vamos só tirar uma selfie? Não, vamos tirar uma selfie pelados. Uma semana depois de tirarem a selfie pelados, aconteceu um terremoto que matou 18 pessoas na região. Um terremoto de 6 graus na escala Richter. E, pra fuder tudo, o vice-ministro da cultura da porra toda culpou os turistas falando que os deuses ficaram revoltados com eles tirarem fotos pelados. Acho justo. Os 10 moleques foram deportados de volta para a Inglaterra e estão lá assistindo o Monty Python. Pois é, cara. Então acaba o nosso giro de notícias e o nosso cast. Valeu, galera. Até semana que vem. Fomos. Então, galera. Isso é tudo, pessoal.